dia de amanhã. Pedir a Deus que nos dê alívio. Quero encontrar a paz. Vou encontrar a paz. Eu vou sonhar com o melhor. Acreditar no dia de amanhã. Pedir a Deus que nos dê alívio. Quero encontrar a paz. Vou encontrar a paz. A sobrevivência na favela é um pesadelo. Essa é a verdade, população em desespero, reféns da realidade. Mas o sonho ainda faz sentido, sonhar com dias melhores, ver a tiazinha sorrindo. Lutar e acreditar, todos no seu objetivo, ver a paz reinar no sorriso daquele menino. Vencer o preconceito e o sistema que destrói, pra conquistar felicidade, só com amor que se constrói. Mas a gente não se cansa, lutando a gente alcança. É só ter fé no coração e muita perseverança, e sempre lembrar daquele sonho de criança, de viver em um mundo melhor. Aqui é só ter esperança. Sonhar, sonhar, acreditar na vitória. Guerreiro é guerreiro e pela favela faz história. Com destino traçado e pensamento correto, mas com fé em Jesus Cristo, tudo vai dar certo. Compor essa história com uma versão diferente. Jamais desistir, sempre seguido em frente. Acreditar no futuro, almejar ser alguém. Ver a favela evoluindo é o meu sonho. Eu também. Eu vou sonhar com um mundo melhor. Acreditar no dia de amanhã. Pedir a Deus que nos dê alívio. Quero encontrar a paz. Vou encontrar a paz. Eu vou sonhar com um mundo melhor. Acreditar no dia de amanhã. Pedir a Deus que nos dê alívio. Quero encontrar a paz. Vou encontrar a paz. Chegando diretamente, planada F lá do sul. Aqui a quebrada é louca, é sem caô, um, dois, um. E é bala pra todo lado e na calada eu nem te falo. Que comete, se envolve no crime, não tem caô, vai ser velado. É divertido de coisa que tentamos evitar. Mas você nos ignora, critica, não quer escutar. Independente, sigo em frente e honro meu compromisso. Quer levar informação pra todos, então vem comigo. Pode parecer brincadeira, mas aí você se engana. Que é triste passar fome sem poder levantar da cama. Esse é o fruto do descaso com meu povo da favela. Me diz como ser feliz aqui sem nada na panela. E o sistema nos oprime pra tentar nos impedir. Mas com força de vontade nós vamos até o fim. Sempre na mesma ideologia, mensagem positiva, palavra de conforto pra toda a vida. Esse cuido ativo pede licença pra checar. Só versos reais na levada pra passar. E sem minhas verdades também feita pra você ouvir. É reféns da realidade. O descaso nunca vai ter.